Império é, fez o GAD, Nego Chico, profetas do Senhor, o microfone tá ungido pra adorar, pra louvar e as vidas transformar. SP, MG, unidos pra resgatar. Sei que as lágrimas, é hora de sonhar, a escuridão da vida começa a brilhar, a luz do fim do túnel é agora do Senhor. Sou quem sou, sou cristão, vou louvando ao Senhor, justo e salvador, meu fiel redentor. Eu sou aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Sou crente sim, nisso eu sigo até o fim. Ao Rei dos Reis vou louvar, seu nome anunciar. Fala pros loucos do mundo que Jesus vai voltar. É desse jeito que a mensagem vai ser dita. Vai segurando, os crentes tá nas pistas. Rod MC, mensageiro de Cristo. Pregar o evangelho é meu compromisso. Entre becos e vielas levo a luz pra favela. Só Deus é a cura, o evangelho perpetua. E a palavra de Deus se cumprirá. Das boas novas do evangelho anuncia. Adore ao Senhor. Ao Senhor agora livre estou das garras do maligno. E hoje sou um verdadeiro adorador. Antes perdido, oprimido, coração vazio, que hoje transborda de unção pelo poder do Espírito Santo de Deus, que atua em mim quando estou clamando. Tira a sandália dos seus pés, pois o lugar é santo. Venha, aprenda comigo que sou humilde e manso. Seja fiel no pouco e lá na frente eu te honro. Siga, não coma do fruto da árvore do mundo. Confie em mim, descanse em mim e te darei de tudo. Pois sou o pão da vida, rocha que já foi ferida, uma na que cai do céu, a palavra viva da Bíblia. É hora de sonhar, a escuridão da vida começa a brilhar, a luz do fim do túnel é agora do Senhor. Dona Maria, com amor, pega muda, cava a terra, na esperança de uma linda flor. E aí, parceiro, sempre pega. Eu venho de uma terra abençoada por Deus, atrás das montanhas, os barracos e lá no meio, meu. Bendita seja as mãos que rega as plantas, coração do homem pra educar uma criança. Porque o mundo tá carente demais, precisando de paz. Parabéns para quem faz. Sou mais um entre milhares de guerreiros que tá na proposta de lutar o tempo inteiro contra um inimigo que sequer mostra a cara. Covarde nas ideias, destruindo de lares, que é a base de tudo. Em primeiro é a família. O Senhor ordena bênçãos pra quem vai buscar na Bíblia. Diga ao Senhor, diga ao, vem dando glória. A bandeira foi estendida e é certa a nossa vitória. E agora, qual lado da moeda você quer? Herdar a vida eterna ou ficar dando de zé, né? Glória a Deus, essa vitória já é nossa. É só lutar, vigiar, tomar posse. Eu confio naquele que habita no céu, que é Rei dos Reis. Aquele que venceu a morte e mudou minha sorte. Glória a Deus. Rei dos Reis, Rei dos Reis. Rei dos Reis, Rei dos Reis. Ele é rei. Soberano Deus da guerra, descendente de Davi. Com amor é sua bandeira, mas sua justiça está por vir. Sou servo, guerreiro, sou filho e aprendiz. A Cristo entrega minha vida, pois a tua vida entregou por mim. Ele é rei. Rei dos Reis, Rei dos Reis. Rei dos Reis, Rei dos Reis. Ele é rei. 2010, Nego Chico MG, Ministério GAD, Ministério Éfeso, glória a Deus.